Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, dando sequência à nossa série de grandes nomes do cinema. Já falamos de diretores, já falamos de animadores, e hoje nós vamos falar de um que marcou seu nome na história da animação, apesar de ter um trabalho infelizmente limitado. São poucas obras, mas obras que realmente deixaram a sua marca e despertam discussões e despertam análises até hoje. Hoje nós vamos falar da vida e obra de Satoshi Kon, roteirista, mangaka, diretor, que nos poucos anos de vida que teve, nos ofereceu obras muito boas e muito intrigantes. Eu sou a Adri e Perfect Blue me ensinou que a vida das idols não é legal. Você pode ser stalkeado, seja na dimensão do real, seja na dimensão do imaginário. Isso dá medo. Na verdade, você não precisa ser uma idol pra ser stalkeada. Não precisa de muito pra ser stalkeada. Obrigada, agora eu vou ter que olhar pela janela pra ver se alguém tá me stalkeando aqui. Muito obrigada. É, dispor, Adri. Aqui é o Jim e a criança perdida é o espetacular cogumelo no céu. Aqui é o Seiji. Qual é a fórmula do sucesso? Satoshi Kon e Madhouse. Ah. Seguindo o mesmo esquema que seguimos em outros momentos, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida, sobre a trajetória de vida desse diretor. Ele nasceu em 12 de outubro de 63. Ele foi diretor, animador, roteirista, mangaka, criou coisas em diversas mídias. Uma das coisas que ele fez, além de criar muitas coisas, foi fundar a Japanese Animation Creators Association, que era, não sei se dá pra colocar assim, mas uma espécie de sindicato na indústria de animação japonesa. Foi fundada em junho de 2007 como uma organização pra tentar melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores desse segmento, inclusive salários, inclusive condições de trabalho mesmo. Ele se formou em design gráfico pela Musashi no Art University, e uma das influências mais fortes dele foi o novelista Yasutaka Tsutsui, que é o autor, entre outras coisas, do livro Páprica, que seria adaptado como um dos grandes trabalhos do diretor. E ele também é o autor de um outro livro que se tornou um filme de animação muito cultuado também, que é o Tokio Kakeru Shoujo, que não foi adaptado pelo Satoshi Kon, mas se tornou... Que é um filme muito bom. Muito. É muito bom, gente. Muito bom. E é uma das obras mais antigas dele. Tokio Kakeru Shoujo, se não me engano, é de 63, enquanto Páprica já é bem mais recente, de 93. É um dos últimos. Não, o livro. Ah, o livro. E a estreia dele foi como mangaka, com a obra Toriko. Tan, tan, tan. Não é aquele Toriko. Não. Pensei, Toriko existe desde 84. Como? Meu Deus do céu, não. Infelizmente não é a mesma obra da Shonen Jump, que acho que acabou faz pouco tempo, né? É, sim. Bom, depois que ele se formou em 1987, ele também foi o autor de um mangá de volume único, Kakusen, de 1990. E além disso, escreveu um roteiro de um filme live action, o World Apartment Horror, na direção do Katsuhiro Tomo. Cara, olha, o Katsuhiro Tomo, pra quem não conhece, diretor do Akira. Olha com que ele trabalhou, viu? World Apartment Horror, inclusive, foi baseado num mangá que o próprio Satoshi Kon escreveu. E que eu não consegui achar pra ver. É, tá difícil a gente achar as coisas. Esse eu não achei. E aí foi bem complicado, hein? Internet colabora, né? Em 91, ele trabalhou como animador e artista de layout para o filme Rurouni Z. E, posteriormente, ele foi supervisor de animação do segundo filme do Pet Labor, do Mamoru Oshii, junto com quem também publicaria em 94 o mangá Serafim, 266.613.336 wings. Porra essa, meu Deus. Quem faz um nome filho da puta desses? Me fala. É, na verdade, pense em japonês. Eu não quero pensar nisso, eu não consegui falar esse inglês, cara. Não, não, sabe por que eu falo em japonês isso? Porque em japonês tem aquela parada que provavelmente o som deve ficar parecendo outra coisa, outra palavra, entendeu? Eu tô chutando, tá? Eu tô acreditando. Então, pessoas que saibam japonês aí, nos ajudem. Colabora aí, galera. Aí, em 1993, ele foi o roteirista e o coprodutor da quinta ova do JoJo's Bizarre Adventure. Sabe aquela saga que saiu, que ficou famosíssima, o Stardust Crusader? Lá em 1900 e bolinha, teve os OVAs dessa saga especificamente. É desse. É 1993, né, no caso, né? Isso, o OVA sim. Depois disso, ele em 1995, ele trabalhou como roteirista, diretor de arte e artista de layout no curta Magnet Rose, que é a primeira parte da antologia do Memories. do Katsuhiro Otomo. Essa antologia tem mais duas partes, só que a Magnetic Rose é considerada a melhor das três. Mas assim, é um filme curto, até porque se você considerar que são três partes mais ou menos independentes entre si, mas a Magnetic Rose é considerada a melhor delas. Em 95, ele lançou também um mangá chamado Opus, que tá vindo pela JBC. Então, olha só, tem que ficar de olho. JBC, vocês estão me fodendo, essa é a verdade. O mangá do Satoshi Kon vindo pro Brasil. Olha que beleza. Quem, cara, diria, né? Vai ser interessante. Certamente vou comprar. Na real, não é uma primeira obra estranha que vem aqui pra cá, né? Depois disso, em 97, ele estreia seu trabalho como diretor com um longa Perfect Blue. E depois disso, ele começa a fazer uma sequência de filmes, dirigir filmes, né? Sim, que a gente vai comentar cada um, né? Desses filmes. Sim, mais que pra é a parte, frente, inclusive, mais conhecida do trabalho dele, né? Com certeza. Até aí que nasceu a parceria de muito sucesso do Satoshi Kon com o estúdio Madhouse. Eu considero que um dos motivos da Madhouse ser conhecida pelas obras altamente mãe de fuck deles, o Satoshi Kon tem alguma coisa a ver com isso também. É, provavelmente ele deveria ter alguma coisa ali de porcentagem da Madhouse, né? Considerando que ele começou em 97, Madhouse era um cocôzinho nessa época. Eu não sei. Em 2007, juntamente com o Mamoru Oshii e o lindo do Makoto Shinkai, por sinal, escutem o cast sobre ele, eles criaram um programa pra NHK, que é o Ani Estelinha Kuri 15, em que eles desenvolveram alguns curta-metragens e ele desenvolveu um chamado Ohayo, Bom Dia. E foi nesse ano também que ele ajudou a fundar e estabelecer a Japan Animation Creators Association, que eu falei um pouco antes. E foi logo depois disso que ele começou a trabalhar no que seria o seu próximo longa, que é o Dream Machine, mas em maio de 2010, ele foi diagnosticado com uma forma muito agressiva de câncer pancreático, que já estava em estágio de metástase, e que forçou a interrupção do projeto. E ele escolheu passar os últimos meses dele em casa com a família dele. Ele morreu em 24 de agosto daquele mesmo ano e foi divulgada. Ele escreveu pouco antes uma nota que a família divulgou logo depois. A morte dele pegou todo mundo muito de surpresa porque ele não divulgou nada do estado de saúde dele. Não mesmo. Nada. Aí quando disseram que ele morreu, ficou todo mundo, ué. Só que ele escreveu uma carta bem detalhada, inclusive muito carinhosa e respeitosa com os fãs dele. A gente não vai ler essa carta, é muito, muito longa, claro. E tá em japonês. Assim, não, eu achei umas traduções dela. Inclusive, eu vou colocar, vou fazer questão de colocar o link, porque é longo, mas mostra um pouco até da ética de trabalho dele, da forma como ele enxergou tudo isso. Ele escreveu de uma forma muito lúcida, ele escolheu terminar a vida dele daquele jeito. Então, eu vou colocar um link sobre essa carta, que serviu pra explicar a situação pras pessoas, mas todo mundo ficou realmente muito chocado. Eu lembro que eu conhecia muito pouco da obra dele, mas quando aconteceu, eu fiquei meio sem chão. Como assim? Eu tinha falado de ver um filme dele uma semana atrás. É que foi bem numa época que a gente já se conhecia nessa época, né? Sim, e foi numa época que eu tinha acabado de ver o Paranoia Gente e tinha começado a passar pra galera pra assistir. Aí acho que foi por isso que você acabou com ele, sabendo. Eu acho que foi alguma coisa com isso, foi. Sim, talvez tenha sido. Tanto que eu lembro que a gente tinha até um conhecido chamado Marcos, que ele também, nessa época, bem, bem chateado, porque ele foi realmente assistir e viu tudo que tinha, né? Pela importância da obra dele, pelo legado que ele deixou, ele foi mencionado naquele mesmo ano. A lista de pessoas do ano pela revista Time, ele foi mencionado entre as Fond Farewells, que é o obituário deles, não sei. E o Darren Aronofsky, que entre outros filmes, ele dirigiu Requiem para um Sonho, Cisne Negro, Noé, que é, tipo, deixa pra lá, né? Então, assim, ele escreveu uma elegia para o Satoshi Kon, que foi publicada num livro de retrospectiva sobre a carreira dele. Então, assim, foi uma perda muito sentida pelas pessoas. O filme que ele tava trabalhando, que era Dream Machine, assim, a Madhouse disse que o filme não foi cancelado. Continuam produzindo, mas ainda estão em busca de um diretor que possa ir de encontro às habilidades e à visão de mundo que o Satoshi Kon passava nos trabalhos dele. Considerando tudo, o roteiro deve estar pronto. Eu diria que, assim, animação, boa parte também já tá pronta, né? Não sei. Menos da metade. Então, o problema é a direção mesmo, né? O fundador disse que, assim, eles não têm dinheiro suficiente, mas que a meta pessoal dele era que, até 5 anos depois do falecimento do Satoshi Kon, que eles conseguissem concluir o filme. O que daria, então, 2015. Não foi. O que não aconteceu, mas em julho de 2015, a Madhouse lançou um relato que o filme continua em produção, mas parado. Eu, sinceramente, acho que esse filme não vai sair. Se eles estão procurando alguém de visão semelhante, eu acho bem difícil. Pode ser, assim, até que em respeito ao cara, eles não queiram dar esse projeto na mão de qualquer um, que eu acho completamente válido, né? Na verdade, eu acho que é uma coisa assim, Dri, se esse filme sair, quem dirigir vai ter, sabe quem vai ser que vai dirigir? Se sair, se realmente sair, estagiário. Por quê? Porque é uma bucha muito grande. Sim. Entendeu? Sim, é uma responsabilidade, muito grande. Por isso que eu digo só estagiário, porque, vamos falar bem a verdade, se o estagiário pegar pra fazer a direção desse filme, ele não tem nada a perder, porque ele é um estagiário, na moral. É. Ninguém espera nada dele. Assim, eu preferia que quem pegasse esse filme fosse uma pessoa jovem também. Porque, se a gente for pensar, o Satoshi Kon era muito jovem. O trabalho dele era muito marcado por isso, né? Você vê que um dos temas mais fortes do trabalho dele são justamente tecnologias das suas diferentes esferas e com os seus diferentes impactos. Até o Millennium Actress, que, tipo, em sua maior parte é um filme de época, ele fala um pouco sobre isso, sabe? Então, eu acho que seria ideal que fosse uma pessoa que não tivesse os vícios de gente velha na animação, sabe? Eu não conseguiria ver um diretor muito velho, muito experiente, talvez conseguisse dar pra esse projeto, pra esse legado, a cara que ele mereceria, sabe? Mas aí é opinião pessoal. Antes da gente ir pros filmes, vamos falar um pouquinho sobre elementos gerais que a gente encontra na obra dele. Os trabalhos dele são muito autorais, você consegue reconhecer os trabalhos dele à distância. Uma das características mais marcantes que tem em grande maioria da obra dele é a questão do surrealismo e essa confusão da realidade. Você não sabe se é um devaneio ou essa realidade, você tá meio perdido e tal, você vê muitas obras assim. O Paprika desse jeito, o Perfect Blue desse jeito, Paranoia, a gente é também assim. O Millennium Actress. Millennium Actress tem esses elementos. Magnet Rose. Só que Magnet Rose, ele é um pouquinho mais complicado, porque, enfim... Eu não sei, assim, antes de chamar de surrealista, eu identifico ele muito com o realismo fantástico. Porque, assim, você vê elementos de magia, elementos fantásticos, de certa forma, mas eles são tratados como parte normal, são tratados de uma forma intuitiva, que nunca são explicados. A fronteira entre realidade e delírio é muito, muito, muito tênue. Então, assim, eu não sei se dá pra chamar de realismo fantástico, de realismo mágico, mas, pra mim, muita coisa aparece. Eu consigo ver muito isso no Millennium Actress, porque, assim, a fronteira entre devaneio, entre história e entre realidade é invisível. Ela é muito fina. E é tratado com uma normalidade que eu achei, assim, muito diferente, sabe? A forma de contar a história do Millennium Actress se baseia muito nisso, nessa barreira tão tênue entre realidade e memória, realidade e delírio, realidade e ficção. Uma coisa que, assim, que dá pra você ver na... por ele é um cara muito que ele vai contra a corrente da época dele, né? Porque, se você for ver, ele começou a trabalhar... lá em 1984, certo? E ele foi parar de trabalhar isso lá pra 2007. Eu chuto 2007, porque em 2010 ele morreu, né? Ele queria passar um tempo com a família, né? Talvez 2008. E de lá pra cá, no cenário japonês de animação, de forma geral, você vê que, por exemplo, as histórias, de uma forma geral, elas estão ficando cada vez mais rasas, mais sem graças. Você tem cada vez mais apelo pro estilo kawaii, olhos cada vez maiores, expressões cada vez mais exageradas, e ele não. Se você for ver, ele tem olhos que são muito mais próximos a desenhos realistas. Muitas vezes o principal da obra dele não é o apelo gráfico, mas sim o apelo narrativo em si, entendeu? De forma geral, você não tem coisas desnecessárias. Porque hoje em dia, você pega, por exemplo, o Shonen de porradaria, você tem 4, 5 lutas que elas não servem pra porra nenhuma na história, elas só estão ali porque são legais, tem acrobacia, tem poderzinho. No caso dele, se você for ver, de forma geral, não é assim que funciona. Tudo tem um porquê, quando, se um cara der um soco na cara de alguém, não foi só porque ele deu um soco, tem alguma coisa por trás, tem um sentimento, tem um trabalho. E é por isso que você tem um reconhecimento tão grande dele, né? Porque todas essas coisas o tornaram mestre no que ele fez. Uhum. Quando ele dirigiu e fez o roteiro, né? Mas algumas das obras dele viram referências pra um monte de gente. Quantas pessoas que não usam o Perfect Blue ou Paprika como referência em suas obras? É, um dos mais falados, ó, tipo, o Inception usa referências de Paprika e o Cisne Negro usa referências do Perfect Blue. Embora o diretor fala que não, mas tem referência. Ali. E outras obras você vai encontrar também. Satoshi Kon, pra mim, é um cara que ele trabalha muito a parte psicológica muito forte em seus personagens. Sim. Mas ele dá mais força ainda nos personagens femininos, cara. Ele prefere mais os femininos do que os masculinos. Nesse ponto, o trabalho dele, pra mim, ele criou personagens que, se você for ver alguns filmes dele, eles conversam entre si, não só em temática, mas também como a própria história progride. Eu falei bastante do Millennium Actress, porque ele, pessoalmente, é meu filme favorito. A forma como trata as personagens femininas nesse filme, no próprio Perfect Blue, por mais estranho que possa parecer, quando a gente comentar do filme, vocês vão entender um pouco melhor. Eu acho que dá pra elas uma complexidade e um nível de nuances e de detalhes que eu acho muito bom. Inclusive, uma das coisas que algumas pessoas já analisaram sobre o trabalho dele é justamente comparando o Perfect Blue e o Millennium Actress sobre a questão do male gaze, do olhar masculino. Porque, assim, os dois filmes tratam disso e o male gaze é uma coisa que tá presente nos filmes, infelizmente, que, vou dar uma definição. Male gaze quer dizer olhar masculino. Esse termo foi criado pela crítica de cinema feminista Laura Mulvey, em 75, e se refere ao jeito que as artes visuais e literatura descrevem o mundo e as mulheres de um ponto de vista masculino. É uma forma que elas são representadas pra agradar o público masculino. Isso, se você pegar o Perfect Blue, ele é mostrado male gaze, só que de uma forma muito crítica. Se você pegar um pouco do Millennium Actress, embora um pouco menos, de uma forma diferente, mas também aparece essa crítica. A ideia do olhar masculino é colocada de propósito não pra simplesmente fazer filme pra agradar os caras. Não, é uma coisa que evidencia esse olhar e critica esse olhar. Isso é muito legal. Assim, eu não vou ser a pessoa que vai falar que o Satoshi Kon era um diretor feminista, não acho que seja, não é o caso, mas ele soube criticar esse ponto e isso, pra mim que tem um interesse nesse viés, dentro das artes como um todo e dentro da cultura geral, ver um diretor que sabe abordar isso e sabe principalmente criticar isso, é muito bom. Especialmente se a gente considerar a indústria de animação japonesa que, todo mundo sabe, é machista pra caralho. Pra mim, assim, assistir o Perfect Blue e toda a crítica que foi feita nele, pra mim foi uma sensação boa ver aquilo que em muitas obras é normalizado no Perfect Blue ser tão criticado e ser tão achincalhado igual foi. Vamos falar mais disso quando a gente vai falando dos filmes e eu acho que eu me alonguei demais aqui. Uhum. Mas ok. Pessoalmente, uma coisa que eu acho que é muito forte nas obras dele é justamente a forma como os sonhos são sempre um elemento central. E podem, assim, tomar mais diversas formas. Tá lá o Páprica, que não nos deixa mentir. Eu fiquei com bastante medo dele, na moral. É, ele assusta, assim. Assusta. É, ele lida com a parte psicológica, né? Em várias obras dele, assim, né? Então, o ser humano é uma pessoa frágil, e onde ele pode ser mais frágil ainda mais. Que ele não consegue distinguir o que é a realidade e o que não é, um devaneio. Então, ele fica pegando muito esse lado negativo, sombrio do ser humano, e tentar explorar mais ainda partes de conceitos sociais, analisar ele, julgar as pessoas. São personagens muito humanos e muito falhos. Totalmente falhos. Isso, o Tokyo Godfathers nisso mostra bem. Se você for ver o Paranoia Gente, você vê como tem um monte de gente falha nesse anime. O primeiro trabalho dele aqui, como já foi comentado, é o World Apartment Horror de 1991, que ele foi o autor do mangá que originou o filme. É, o filme dirigido pelo Katsuhiro Otomo, né, que é o diretor do Akira, que todo mundo conhece também. Esses dois fizeram uma boa duplinha, viu, na minha opinião. Aí entra naquela parada que a gente não tem muito como entrar em detalhe, porque a gente não acha mangá pra ler e a gente não acha o filme pra assistir. Que é bem triste. Não dá pra comentar muito, pouca coisa que eu sei que fala de em região em Tóquio, japoneses ali, né, eles estão sendo assombrados num apartamento, onde tem imigrantes também naquele apartamento, cara, então é um filme de... E é de terror. De terror, obviamente, né. É quase o título do filme, né? É. World, imigrantes, apartamento, lugar, horror. É, mas se junta esses dois aqui, já fizeram outras obras também, né, algumas outras obras juntos, né, então é curioso ver esses dois, Katsuhiro Otomo e o Satoshi Kon, né, nesse trabalho. Sim, tanto é que assim, o Satoshi Kon, ele foi... Assistente do Katsuhiro Otomo por um tempo, né? Então, é legal passar de estagiário, escraviário que fazia... Pegava o café pra... Eu acho que ele fazia mais do que pegar o café, cara. É. Mas isso provavelmente estava incluído no pacote também. Mas é a evolução, né? Da pessoa, não tem jeito. É, pra você, estagiário fudido que tá só querendo uma chance, ó, se inspira nessa história, cara. Uma hora dessas você pode ficar tão mais famoso que o seu chefe. Ou não. É. Mais provavelmente não, mas não deixa de acreditar mesmo assim. Bem, se você matar seu chefe, você vai ficar mais famoso que ele. Meu Deus. É, e preso também, mas nós não estamos aqui fazendo apologia ao crime. Nós estamos falando de fama. Polícia Federal, por favor, não me pega. Não estamos... É o Jim que tá falando isso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu não sei de nada disso, A próxima obra dele é o Magnetic Rosen. Ele faz parte, né, de uma sequência de filmes do Memories. Ele é o primeiro filme do Memories e foi lançado em 1995. Considerado o melhor segmento do filme, animação feita pelo estúdio 4C. e influenciado fortemente por óperas, em especial Madame Butterfly. O Magnet Rose, né, ele é um curtazinho aí, que ele é sci-fi. Você vai acompanhar ali, são 4 no total, tripulantes, que trabalham basicamente fazendo entregas e pegando sucatas no espaço. Até que eles recebem um chamado, por causa de leis e não sei o que eles comentam, eles têm que ir lá ver o chamado, porque senão eles nunca mais vão poder pilotar, basicamente, ou subir numa nave pra esse tipo de coisa. E quando eles chegam lá, eles se deparam com uma área de destroços, que é basicamente... Você não pode entrar ali que vai dar muita merda, você provavelmente vai morrer, entendeu? Olha que legal. E eles entram num palácio que tá ali, um palácio-nave, onde basicamente o computador enlouqueceu. Isso que é interessante, o computador ele é um dos personagens mais humanos, se eu acho que dá pra falar isso, do Magnetic Rose. Por quê? Porque o computador, que é aquele palacete, tinha uma madame que morava ali, né? Que era uma cantora de ópera, e por N motivos ela acabou se aposentando e indo morar nesse palacete lá no espaço, sozinha. E o computador meio que ficou vendo o que ela fazia, e é meio como se o computador tivesse assombrado, sabe? O computador, ele cria um robozinho com um holograma dela, falando um monte de coisa, e em determinado momento essa mulher robô tenta seduzir um dos caras, porque ela quer que esse cara seja feliz, porque aquela madame que era não sei o que, tinha um problema com o ex-marido, um negócio assim, e ela assassinou o ex-marido. É uma loucura. Daí um dos caras começa a ter flash. Um dos caras que ele é russo, eu acho, se não me engano, começa a ter umas viagens e começa a ter lembranças. O computador, eu não sei como, o computador sabe das lembranças que ele tem na mente dele sobre a filha dele que morreu e começou a projetar isso, entendeu? Daí tem a casinha. Pô, é uma loucura loucuresca. Eu não sei explicar. O fato é ficar bem focado em dois personagens que vão pra dentro dali, e você começa a ver mais desse cara que permeia as inseguranças dele. Você vê a esposa dele, você vê, tipo, todo o desespero dele tá revivendo, sabe, aquele momento, porque, entre aspas, ele foi meio que culpado por isso. Ele foi meio que culpado pelo acidente, mas é um acidente, não tem exatamente um culpado, sabe, mas ele se culpa. Assim, uma coisa pra colocar é que quem compôs a trilha sonora desse segmento foi a Yoko Kanno, que é conhecida, entre outras muitas obras, pela trilha do Cowboy Bebop, pela trilha do Ghost in the Shell, pela trilha do Office Rain. Tudo criado pra realmente ser uma experiência operesca. Sim, sim. Tem a música clássica, tem a mulher lá cantando ópera, qualquer, sabe, aqueles agudos fenomenais que você só vê em cinema. Em compensação, o diretor aqui desse animação, Koji Morimoto, não tem muita coisa não, cara. Porque ele foi animador no Akira, ok? Ele foi animador num episódio do Animatrix, também, ok. Não, mas animador é... Pô. É, então, ele foi que tá o problema, você fala animador, cara. Ele foi animador do Chitano Joy também. Mas ele foi um animador do serviço de entrega da Kiki. Deixa eu falar pra vocês como funciona a forma de animação mesmo, certo? Você tem um animador pica, que ele faz os movimentos básicos, né? Por exemplo, vamos supor que você esteja jogando a bola. Ele vai fazer cenas específicas, desenhos específicos do cara jogando a bola. Aí sabe todo o preenchimento do meio? Estagiário que faz. E estagiário é chamado de animador também, entendeu? Então, agora eu não sei o nível dele de animador. Se ele é um animador top ou pouco. Esse que é o problema. Você fala animador, é muito genérico. O próximo movie aqui da listinha deles é o Perfect Blue. Foi o primeiro longa-metragem que ele efetivamente dirigiu. Original, pensado para live action e lançado em vídeo. Esses planos foram descartados após um terremoto que danificou o estúdio e não tinha mais onde gravar. Então virou animação. É uma adaptação de um romance de mesmo nome do Yoshikazu Takeuchi, com diferenças significativas em relação a ele. O Satoshi Kon, ele acabou metendo a mão no roteiro, pediu ajuda também para o roteirista mesmo ali, assim, para fazer algumas mudanças mais profundas na história. Embora ele tenha a mesma mensagem, né? Sim, sim, é porque você vai trabalhar... É uma coisa, assim, que pessoas têm que começar a aprender e entender. Animes, mangás, quadrinhos, filmes, séries, podcasts, são mídias diferentes. Elas têm que ser trabalhadas de forma diferente. Porque você tem mecanismos, você tem opções, você tem ferramentas diferentes. O importante é você manter uma certa fidelidade, óbvio, né? Mas você manter o espírito que você quer passar. É, mas assim, essa obra pra mim, ele é um sufocante, claustrofóbico. Demais. Ele desgana, você alucina demais na história, porque... Você se sente observado quando tá assistindo, é uma parada muito tensa. Mas é que tá, pensando no livro, você vai se sentir assim pela personagem, ponto que seja personagem narrativo, primeiro que ela esteja narrando, né, a idol do livro, e ela vai falar como ela tá sentindo, ela vai falar a angústia dela, que não cabe no filme, você tem que passar de outra forma. Porque o que que é mais ou menos a história do Perfect Blue, né, você tem uma idol, a Minma, ela pertencia a um grupo de J-pop idol, só que aí ela decide sair desse grupo pra seguir uma carreira de atriz. E aí ela acaba sendo aquele sentimento de perseguição, porque parece que tem algum fã maluco stalkeando ela e assumindo a personalidade dela, e essa personalidade idol também fica atrás dela. Não, porque você não é a verdadeira a garota, eu sou a verdadeira, que é a idol. Todo mundo quer ser uma idol, quer ser amada, então por que você está fugindo disso? Quer ser uma atriz? Você não é uma atriz, você é uma idol. Seja uma idol, continue sendo uma idol. E aí tá essa perseguição. Não, eu não sou mais uma idol, não quero ser mais uma idol. Eu quero agora ser uma atriz de respeito, seguir minha carreira de atriz, etc e tal. E vai acontecendo um monte de sequências que ela não sabe como que ela foi parar lá, o que que tá acontecendo, se tá acontecendo na vida real mesmo, se ela tá sonhando, tendo uma ilusão, né? É aqui que a gente começa a ver um elemento muito comum nos trabalhos dele, que é justamente o desaparecimento da fronteira entre real e loucura. Não, na verdade isso já tem no... Considerando os outros. Já tem no Magnet Road. Sim, sim. É bem sim. Importante no Magnet Road. Claro. O Perfect Blue foi o primeiro filme dele que eu assisti. É um filme realmente que ele é genial, mas eu não me vejo vendo ele de novo, porque eu considero que dos filmes que ele... dos longa-metragens dele, eu acho que é o mais pesado, o mais denso, o mais complicado de digerir. Artisticamente, a estética dele é linda. Jogos de cor, jogos de luz, mas ele é muito gráfico, inclusive. Eu acho que é importante a gente colocar que tem algumas cenas de estupro, tanto simuladas quanto reais. Então, assim, se alguém... E você nunca sabe qual é qual? É. Se alguém se incomodar com isso, é importante a gente falar isso pra quem... Porque quem não se sente bem vendo esse tipo de cena, fica o alerta que tem mais de uma cena, inclusive. Mas, agora há pouco eu tinha falado sobre o male gaze. Ao contrário de outras séries que tratam isso de um jeito quase romantizado, aqui é mostrado de um jeito bem cru, bem cruel, bem, assim, não pra gerar, assim, não te gera simpatia, não gera excitação, como algumas séries acabam fazendo, que eu acho escrotíssimo, mas aqui elas são construídas pra causar nojo, pra causar revolta, e conseguem. Não é um artifício usado pra, tipo, atender a uma parte da audiência, sabe? Mas quem se incomoda com esse tipo de cena, provavelmente vai preferir passar esse filme. Outra coisa que é muito legal também é como a cultura de idols é doente, às vezes, né? Sim, muito, muito. O pior é quando você sabe que existem histórias que são semelhantes a isso, de stalkers e de perseguições e de ameaças que idols e ex-idols recebem. É um negócio muito medonho. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu tenho gravado na minha mente, que eu achei um absurdo, né, Dri? Que é com a idol que fez a dublagem da Haruhi, do Suzumiya Haruhi no Yutsu, sabe? A Hirano. Então, ela, a Hirano e tal, você sabe que ela teve uma banda e não sei o que, né? Uhum. Daí teve uma determinada entrevista que ela deu, que ela resolveu se abrir um pouco mais na entrevista, e a entrevistadora perguntou e ela falou que ela já tinha namorado um cara da banda, entendeu? Uhum. Depois disso, os fãs japoneses falaram que começaram a hostilizar ela, falando que ela não era pura porque ela já tinha feito sexo e por isso ela não merecia mais ser a dubladora da Haruhi. Ou então teve um outro caso de uma menina que assim, ela foi vista saindo com um namorado de um hotel, eu acho, aí ela teve que raspar a cabeça. Sim, tinha isso. Gente, é uma coisa muito assustadora, sabe? Cadê a liberdade do indivíduo, né? E o Perfect Blue mostra isso, sim, na lata, sabe? Como que a persona pública, ela engole o indivíduo privado, sabe? A persona pública, idol da Mima, tava engolindo a pessoa que ela era. Chegando a extremos de violência. É um filme que, assim, você não vai ficar muito bem depois que você assiste, não. Já aviso, é um daqueles filmes que você fica meio no chão depois que você termina, mas é excelente. É, na real, todos os filmes aqui dele, com exceção do, talvez, do Tokyo Godfathers, né? Tem o Tokyo Godfathers, mas eu vou deixar pra falar dele depois. Não, então... Talvez, com essa exceção, não é recomendado pra se você é muito novo, sim, se você é muito sensível. É, isso é verdade. O Tokyo Godfathers, ele até dá pra passar pra um público mais sensível, um pouco mais novo. Sim. Porque ele é aquela parada meio Pixar, e tem sabe? Um filme de Natal, gente. Se você não é grande o suficiente... Tem partes cômicas, calma, também. É aquela parada meio Pixar, sabe? Sim. Se você não tem maturidade suficiente, você não vai pegar a piada ou a crítica. Você vai pegar uma coisa mais rasa. Exato. E já nos outros, se você não tiver maturidade suficiente, você não vai entender porra nenhuma. Você vai ficar perdido. Você vai pensar assim, meu Deus, coisa chata. Elas têm uma mensagem mais pesada, mais crítica, mais de psicológico, mais forte, né? Julgando as pessoas, vendo os lados negativos de todo mundo ali. O próximo filme dele, longa-metragem, é o Millennium Actress, de 2001. Ele foi inspirado de uma forma bem livre na biografia de duas atrizes, a Setsuko Hara e a Hideko Takamine. A ideia original era produzir o Paprika logo depois do Perfect Blue e não o Millennium Actress. Mas a empresa que distribuiu o Perfect Blue, que inclusive distribuiria o Paprika, ela veio à falência. Então os planos tiveram que ser mudados. Contratos não eram mais válidos. É. Essa é a verdade. O Millennium Actress, ele conta a história de dois cineastas de documentários. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque o cinema é temática de algum jeito na maior parte dos trabalhos dele. É muito legal como o cinema aparece nos trabalhos dele. E nesse filme, a história de dois produtores de documentário estão investigando a vida de uma atriz lendária, assim, extremamente famosa. Aí eles encontram ela, já idosa, e o filme conta a vida dela. Só que, à medida que vai contando a vida dela, a diferença entre lembrança, realidade e sonho, realidade e filme, desaparece. As cenas dos filmes dela se tornam elementos pra contar a história da vida dela. E os dois produtores de documentário, eles acabam entrando nos filmes e entrando na história e sendo parte da história. O jeito de contar a história desse filme é espetacular. Eu acho que eu nunca vi uma história sendo contada desse jeito, com tantas camadas e com tantas fronteiras desaparecendo. É aquela coisa, né? Aí você vê uma inversão de valores. Porque o Perfect Blue, você vê, você tem o quê? Você tem a idol querendo se desgarrar do fator idol pra se tornar algo diferente, né? Sim. Nesse filme, você vê a história de uma mulher e a narrativa mostra que ela é inseparável do trabalho dela, exatamente, das realizações dela. Exatamente. Isso. Entendeu? Isso é muito legal. Então você tem. Então é tipo assim, é interessante você ver. Enquanto você tem um problema que é tipo, eu quero me separar disso para poder ser algo maior. Você tem esse problema de aceitação da própria idol por ser uma idol, de certa forma. Na outra, não. Você tem ali que você tem uma mulher mais velha, mais contida, que ela tem um ciclo de vida no cinema, chega no fim porque ela quis. Ela aceitou o final, saiu por cima até, podemos dizer assim, né? E ela sabe que a vida dela não tá separada do trabalho dela, dos filmes dela, do trabalho dela, da obra, exatamente. Uma coisa que, assim, eu fiquei em dúvida depois que, escrevendo a pauta, eu descobri a respeito do terremoto e tudo mais. E o filme começa com um terremoto que modificou a forma de produção do Perfect Blue. E o Millennium Actress começa com um terremoto. É um terremoto que leva à desativação de um estúdio, certo? E ele tenta ser demolido e tudo mais, aí é a partir daí que vão atrás da grande estrela daquele estúdio, que é a Chiyoko, que é a protagonista, né? Então eu fico pensando, será que isso aí foi uma referência àquele terremoto de 95 que... Na verdade, pode até ter inspirado isso pra ele, né? Sim. Talvez. E uma coisa interessante, fazendo aquele paralelo também do Perfect Blue, a gente confunde a realidade com um delírio. No Perfect Blue, isso é tratado de uma forma bem negativa. Aqui no Millennium Actress, ele tem uma parte assim, mais bonita. É mais romantizado. Romantizada, isso. É um tributo, assim, é a atriz revendo a sua vida, revendo os seus trabalhos. A gente tá vendo todo o trabalho dela enquanto ela tá contando a vida pessoal dela. Em alguns momentos a gente não sabe se o que ela tá contando foi o que de fato aconteceu ou se ela tem a visão romantizada daquela situação. Aquele cara, por exemplo, que ela tá sempre atrás e a gente não sabe o que aconteceu com ele e ela tem a esperança de que ainda ela, um dia ela vai encontrá-lo novamente. Essa visão mais romantizada da vida. Sendo que ela talvez ela saiba o que aconteceu com esse cara, mas ela não quer acreditar nesse momento, então ela segue essa parte mais romântica, e a gente vê ela seguindo o trabalho, ela tentando crescer mais ainda, para que um dia esse cara veja ela, né? Essa garotinha, vira uma atriz, e eu quero conhecê-la, famosa. É, na verdade, ela só virou atriz pra ir atrás desse amor. De quem ela nem sabia o nome. Que ela nunca esqueceu. Sim, e dar de volta a chave dele, que ele disse que é uma chave que tem um grande segredo, e a gente não precisa saber. Não vou dar spoiler. O que essa chave revelou, acho que se fosse em qualquer outro filme, eu ia ter ficado puta demais. Mas, de alguma forma, o negócio funcionou tão bem dentro daquele filme que eu fiquei assim, uau, eu não vou contar, gente. Vai, não, eu não vou estragar. Não vamos dar spoiler. Não vamos, mas... Essa chave você vai descobrir vendo o filme. Eu queria colocar aqui, rapidinho, que tem um filme que não é nada oficial até onde eu sei, né? Mas tem um filme que eu ao assistir o filme, eu percebi, eu senti que tem uma forte inspiração nesse Millennium Actress, tá? Diga, vamos ver. É um filme chamado Big Fish, daquele diretor que fez o... Edward Mãos de Tesoura, qual é o nome dele? Tim Burton? Do Tim Burton. É o Big Fish de Tim Burton, porque você tem essa pegada também, sabe? Vale a pena ver, só que ele é um filme bem mais alegre, de certa forma, né? Mesmo com coisa, que é o cara contando a história do... Que a frase que marca esse filme é o seguinte, que é o filho contando a história do pai dele, né? Eu vou contar a história do meu pai. Em muitas partes, elas não vão fazer sentido e você nunca vai ter certeza se aquilo aconteceu realmente daquela forma. Mas é impossível você separar o mito da pessoa. Daí ele começa o filme. É tipo As Aventuras de Pi também. Você não sabe toda aquela história dele foi uma verdade ou se foi uma viagem, mas não importa. Não importa. É, na verdade, no Aventura de Pi, você sabe que não tinha um tigre ali, né, cara? Não, pode ter um tigre, mas o tigre não transmitiu toda essa viagem louca dele, né? Mas não importa se é verdade ou mentira, cara. Importa que ele, esse parceiro, essa história, trouxe uma mensagem pra ele. Ele soube desenvolver isso, né? Aqui no Millennium Actress, ela revendo toda essa história dela, ela trouxe mais sentimentos de alegria. Que foi bom ela revisitar tudo isso, né? É, assim, ela revisitando, ela descobriu a resposta que ela tava procurando. Sim. Que assim, de novo, sem spoiler, vocês vão saber qual a pergunta que ela fez e qual a resposta ela conseguiu vendo o filme. Mas é um filme que dá uma... Que assim, ele é muito bem fechadinho. Eu gostei muito disso nele. Ele é muito redondinho. Mais do que o Perfect Blue, eu acho. Mais do que o Tokyo Godfathers. É bem mais... fechadinho. Uma curiosidade final sobre ele é que o próprio Satoshi Kon considerava esse filme o irmão do Perfect Blue. Então, assim, assistam os dois em sequência e analisem os dois juntos. E ele foi premiado com o Grand Prize da Japan Agency of Cultural Affairs Media Arts Festival, puta nome grande, e ele empatou com A Viagem de Chihiro. Então, assim... Puta nome grande não faz parte do nome, tá, galera? É. Grand Prize do Japão, agência puta nome grande. Um belo nome de prêmio. Mas então, ele ganhou esse grande prêmio e ele empatou com A Viagem de Chihiro. Isso é uma coisa até meio triste, porque o Satoshi Kon, ele não tem tanto reconhecimento aqui no Ocidente, assim, quanto ele o pessoal do Studio Ghibli. Eu não diria que ele não tem reconhecimento do grande público, mas ele, a influência que ele tem em cima do cinema, grandes filmes do cinema ocidental, é enorme. Eu acho que assim, o grande público pode não ter tido o contato que ele merecia, mas diretores e produtores e roteiristas, a influência que eles pegam dos trabalhos do Satoshi Kon é bem óbvia. Que a gente, inclusive, já citou alguns aqui. A gente citou Requiem para um Sonho, Cisne Negro, A Origem, que a gente vai deixar pra falar lá no Páprica. Então, assim, tem muitos cineastas ocidentais que beberam muito dessa fonte. O próximo filme é o Tokyo Godfathers, de 2003. Ele foi escrito em conjunto com Keiko Nobumoto, criadora do Wolf's Rain, e inspirado pelo romance do Three Godfathers, do Peter B. Kine. Além disso, o Tokyo Godfathers recebeu um prêmio em excelência, né, em 2003 do Japan Media Arts Festival e venceu de melhor animação também no prêmio de Mainichi também. A minha única crítica sobre esse filme, em alguns momentos ele me pareceu um pouquinho transfóbico, mas eu não sei, eu não vou me alongar nisso porque eu não tenho propriedade pra dizer. Pra mim pareceu. Assim, apesar de... Não sei nem dizer se ele foi, que eu fiquei em dúvida nesse ponto. Porque uma das personagens é uma mulher trans, que é a Hannah. Que assim, apesar de ser tratada como homem durante o filme, ela própria usa pronome feminino e tudo mais. Então assim, eu vou tratar como se fosse uma mulher trans, ok. Mas ela é uma trans. Então, só que eu não sei até que ponto que o filme representou de um jeito legal ou representou de um jeito escroto, entendeu? Eu gostei muito do filme, pra mim parece aqueles filminhos de Natal super fofinhos, com milagres acontecendo, eu achei isso uma gracinha. Mas esse ponto me deixou pensando um pouco, inclusive quem estiver escutando esse cast e quiser deixar sua opinião, até pra eu aprender um pouquinho mais, eu agradeço bastante. Eu acho, Dri, que dá pra colocar aí que ele fez isso de propósito, né? Talvez. Porque... Sim, sim. Porque ele tá, na verdade, se você for ver, ele podia estar muito bem criticando justamente essa ação. Talvez. Porque, por exemplo, uma coisa é que assim, por exemplo, os três personagens, os dois que estão ali junto com a Hannah, eles até brincam, não sei o que, até fazem uma zoeirinha, vamos colocar assim, mas todo mundo ali é amigo, né? Não, tem certas assim, piadas, certas coisas, certas interações que você pode fazer quando você é amigo. Pelo lado desses dois, eu não vi nada demais, porque eles já têm uma intimidade, entendeu? É. E mesmo com isso, todo mundo ali fica junto e se apoia, que é o importante, né? Eu acho que a mensagem é que ele tenta mostrar um conceito diferente de família. Uhum. A família apresentada em uma situação tão adversa, estranha, e eles têm que se juntar pra tentar achar uma solução desse problema comum. Exatamente. Porque o que é a história do Tokyo Godfathers? Mostra a história de três sem-tetos. Eles são tão meio companheiros juntos. Tem um senhor já, né, que ele é um alcoólatra, tem uma transexual e tem uma jovenzinha. Que fugiu de casa. E na noite de Natal, eles encontram um bebê abandonado. estado. E o que eles vão eles fazer... Eles são indigentes, gente. Eles isso, estão são sem teto. Sem tetos, né? É importante. E o que que eles fazem agora? Encontraram um bebê abandonado na noite de Natal. E agora? Eles poderiam ter ido na polícia diretamente. Mas assim, leva toda uma situação ali de que eles demoram pra ir procurar a polícia. Eles são acusados de algum crime. Eles são perseguidos. Um monte de situações até que cômicas. Eles salvam uma galera, assim, aleatoriamente. Tipo... Muitas coincidências acontecendo ao mesmo tempo, assim. Temos um problema. Aí caiu do céu essa solução. Coincidências que a Hannah chama de milagres. Que é, assim... Milagres se você for Natal, assistir né? o filme, que é o tema, se você né? for assistir o filme, ele nada mais é do que um daqueles filmes de Natal bem água com açúcar em que tudo dá certo milagrosamente. Só que de um jeito bem mais debochado, bem mais zoado, bem menos fofinho, mas, assim... E com algumas críticas. Tem algumas críticas, mas, sinceramente, eu achei aquele filme tão sincero. Os sentimentos daqueles personagens eram tão sinceros. Sim. É um daqueles filmes que... Eu senti um calorzinho tão gostoso no coração assistindo ele, porque aqueles personagens eram genuinamente boas pessoas. E assim, sem interesse. Com seus defeitos e tudo exatamente. Mais. Exatamente. Mas... Aí, isso é uma coisa muito legal, que com todos os defeitos que eles pudessem vir a ter, com todas as escolhas erradas de vida que fizeram, e na merda que eles estavam, eles eram pessoas boas, capazes de ações muito boas. Então, assim, é um daqueles filmes, eu acho que de todos os filmes dele, o mais famíliazinho é esse. É um filme até que eu, assim, se você quiser um filme diferente pra passar no Natal, talvez esse, se a sua família não se chocar muito fácil, essa é uma boa opção, porque esse conceito de família ser um grupo de pessoas que são unidas por bons sentimentos é uma coisa muito legal. É um filme bom. É um filme feliz, sabe? Com uma mensagem legal. E se você procurar bem, tem dublado, tá? Tem. E é aquela coisa que a Adri tava falando no começo. Então, eu acho que ele faz de propósito isso. Tem que chegar uma personagem trans junto com um senhor alcoólatra e uma garota que fugiu da casa dos pais, porque ela não aguenta o autoritarismo do pai. Então, essa união formando essa estranha família, tentando botar uma crítica dos valores tradicionais da família, que não, pode ser três pessoas se juntando, eles podem se unir como uma espécie de família estranha, né? Pai, a mãe e a filha, do jeito considerado. Isso aqui é pra mostrar assim, ó, não importa em que situação, pode ser qualquer tipo de pessoa, desde que tenha sentimentos bons no fim das contas, né? Tudo vai dar certo. Exatamente. Não, e uma coisa, assim, interessante, só pra terminar em análise, né? É que, no final das contas, o filme, ele tem uma rima temática muito interessante, que é todo mundo ali tá perdido, de um jeito todos, ou de outro. Todos estão perdidos e todos os, essas perdidas que cada um tem individualmente são esterilizados na criança. Cada um tem seu motivo. Eu só vou dar um exemplo, assim, que é o da Hannah, que ela foi abandonada pelos pais dela, né? E ela sente uma identificação muito forte com o bebê, que também foi abandonado, até onde ela sabe. Sim, sim. E da mesma forma que ela tem essa relação com o bebê, cada um tem a sua relação própria com o bebê. E até que é por isso que ela não quer abandonar de novo o bebê, né? Que ela não quer que o bebê seja lançado de orfanato em orfanato em orfanato, assim como foi o passado dela. É aí que tá, justamente por questionar o que que de fato define uma família, né? Que assim... Questiona o que é uma família. Você tem tudo isso aí. Você tem essa questão da família, você tem a questão deles serem boas pessoas, por eles terem uma empatia muito grande, entendeu? É um filme muito gostoso. É um filme gostoso. Isso aí dá pra ver com a família de boa. Próximo aí é o Paranoia Gente, de 2004, uma série com 13 episódios, também produzida pela Madhouse, ó, quem diria. A única série animada que ele fez de fato, né? Quantos outros? Ele fez curtas e longas metragens, a série de animação mesmo dele é essa, Paranoia Agent. Comprada com a filmográfica do David Leitch, que passou no... Se não me engano, ele, o Paranoia Agent chegou a passar nos Estados Unidos, eu não tenho certeza. Acho que sim, tenho certeza que sim. Eu acho que passou naquele Adult Swim nos Estados Unidos, mas eu não tenho certeza, enfim. É, eu acho que sim. Apresentando diversos elementos criados para as outras obras do Satoshi Kon que não puderam ser aproveitadas nos filmes. É, eram coisas que, assim, conceitos e ideias que ele tinha pros filmes, mas que às vezes não cabiam nos filmes, então ele conseguiu jogar na série, pra não, tipo, não perder as coisas que ele tinha em mente, que é bem legal. Agora, não me pergunte quais são esses elementos, mas... Primeiro de tudo, ouvinte, eu quero agora que vocês entrem no perfil do Facebook do Mug e mandem uma imagem do Paranoia Gente, porque ele adora essa animação, tá? Adora muito. Ele adora, tipo, é uma das melhores. Ai, gente. Ainda mais aquela abertura, né, cara? Eu acho que ele não entendeu. Tudo bem. Mas continuando, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, vocês vão pausar isso aqui e olhar a abertura do anime. Link na postagem. Nossa, a abertura do Paraná, gente. Porque a abertura desse anime já é um show à parte. Porque ele acha um jeito bem criativo e até bizarro e medonho de apresentar todos os personagens. Todo mundo dando risada. Você viu a abertura, Adri? Eu tô vendo aqui e, tipo, as pessoas estão rindo e caindo e... Então... Ok, deixa quieto. Sabe o que é foda? Eu tô assistindo essa abertura e parece que as pessoas estão rindo de mim, sabe? E isso me deixa desconfortável. É, meio assim também. Ele... Então, a música, só a música, sem você tá vendo a abertura, já te deixa desconfortável. E qual que é o grande plot, o grande foco disso? Você tem uma personagem que ela aparece bastante tempo e até determinado ponto dá pra dizer que era uma meio que uma protagonista, que é a Tsukiko, e ela é uma designer de bichinhos de pelúcia. Isso. Ela criou um personagem chamado Maromi, um cachorrinho. Então, ela conseguiu estourar com um personagem chamado Maromi, que é um cachorrinho rosa, com um bicho de pelúcia que ficou assim, estourou no mundo todo, sabe? Imagina como se sente o criador da Hello Kitty. Deve ser uma coisa parecida. É uma coisa parecida. Só que a empresa que ela trabalha agora tá com pressão. Por quê? Porque estão precisando de mais bonecos pra ela, certo? E ela não tá conseguindo fazer mais boneco porque tem toda aquela coisa do... meio que um bloqueio artístico, dá pra falar assim, né? É, bloqueio criativo. E uma noite ela tá voltando pra casa quando um dos desenhos dela sai voando da pasta dela e vai pra debaixo do carro e ela vai pegar esse desenho. E ela é atacada pelo Shonen Bato. Traduzindo ao pé da letra, é o garoto do Tá. Que é um garoto medonho, com um boné que você não consegue ver os olhos dele, cabelo assim saltando pra fora, num patins com um taco de beisebol torto. Patins dourado e um bastão dourado torto. Também dourado. Ataca ela e ela vai parar no hospital. Isso. E a partir daí começa a investigar. Uma investigação pra descobrir quem é esse garoto e... Isso. E... Por quê? E por aí vai. Porque ele tá atacando outras pessoas também. Sim, primeiro ele começa a atacar um círculo. Isso. E é curioso, porque as pessoas que ele ataca não são pessoas aleatórias. Eles têm uma ligação. E são pessoas que elas estão num nível de desespero muito alto. Sofrendo pressões grandes. Tentando manter algum status. Ou eles estão meio paranoicos demais. E vem esse Shonen Bato com o seu patinho e seu bastão. Bate na cabeça da pessoa. O cara vai pro hospital. E depois ele está meio que aliviado. Ele parece que encontrou uma paz no espírito. Meio assim. Porque, por exemplo, no caso da Tsukiko, né? Ela tava com esse coisa, com esse problema, vamos colocar assim, né? E com isso ela conseguiu meio que uma folga no serviço por um tempo, entendeu? Por exemplo, você tem um outro garoto que ele, antes disso tudo acontecer, ele já andava, que ele jogava beisebol e ele ia de patins pra escola. O pessoal começou a acusar ele de ser o Shonen Bato, sabe? Isso porque antes ele era o senhor perfeito e ele se queria ser a pessoa assim, porque eu sou o senhor perfeito. Depois ele sofreu bullying agressivo. E depois ele é um delinquente, sabe? Todo mundo dá bullying pra ele. E ainda por cima vem com um cara... entra um cara na classe. Gordinho, que ele odeia. Gordinho, e começa a fazer mais sucesso que ele. Fica fulo da vida, sabe? Aquela coisa bem de criança. Como aquele gordo tá fazendo sucesso e eu não, sabe? Você tem o caso de uma mulher que tem múltiplas personalidades também. Enquanto isso, tem dois policiais pesquisando, investigando, tentando achar. E também tem problemas, né? Todo mundo tem problema nessa história. O único a figura de... parece que é salvadora. Esse Shonen Bato, né, pra tentar salvar. Mas esse cara, quem é essa figura? Essa personagem estranha. E a gente entra mais ainda nessa viagem paranoica de que você questiona. Isso tudo tá acontecendo de verdade? Por que isso tá acontecendo? Sim. Onde tá os nossos problemas? Qual é a ligação entre todo mundo? Porque ele deve ter uma ligação, não tá indo só aleatoriamente, né? É, não, sim, não. Inclusive no começo, você tem toda a linha investigativa, tipo, ah, por exemplo, ah, atacou a Tsukiko. Ah, atacou esse moleque. Ah, mas esse moleque, o pai dele trabalhava no estúdio de design, entendeu? Isso. Ah, esse outro moleque, essa outra pessoa que foi atacado, era professora do moleque, faz toda uma linha. Isso. E ainda tem o velho que fica escrevendo mensagens misteriosas no chão, e a velha que fica falando coisas também. Então é tudo uma trama estranha, paranoica. Alguns episódios são viagem total, cara. Não, e inclusive, eu acho que dá pra parar na parte que, assim, tem uma hora que depois de um fato marcante, de um ataque marcante do Shonen Battle, que eu não não vou falar qual que é, obviamente não é spoiler, a coisa perde proporção. Porque antes disso, tava tipo tudo, primeiro era só que sabe, que tinha uma ligação. Depois desse certo ataque, o Shonen Beto começa a ter aparições fora de escala. À medida que vai vendo os episódios, a paranoia vai aumentando mais ainda. E essa figura não para de crescer. Então é meio tenebroso esse anime em alguns momentos. Ele é muito viajado em alguns momentos. E ele é cíclico, no fim das contas, também. Se você for ver. Sim, ele é cíclico. Então, eu acho que dá pra falar até aqui, na minha opinião. Vejam por sua conta. É que senão, depois disso aí, dá pra dar um... acho que dá pra fazer alguns comentáriozinhos assim. Lá do meio que eu acho que é engraçado. Que, por exemplo, tem um trio lá muito legal, que eu gosto muito deles. E que eles têm uma história trágica, tá? Sei, sei. Que é baseado puramente em interpretação. Que é um trio de um cara, uma menininha novinha. E um velho. E um outro que eu não lembro como é que era direito. Faz tempo que eu... E um velho. E eles... olha só o nível, pra vocês terem noção. Nível de crítica. Eles combinaram de encontrar que eles iam estar com mochilas do Mamoru, que é o cachorrinho rosa, certo? Sim. Eles iam se encontrar pra cometer um suicídio coletivo. Então você tem um velho, um cara que deve ter, sei lá, os seus 30 anos, e uma menininha que nem saiu direito da escola, sabe? Quer dizer, que nem saiu da escola. E eles foram porque eles queriam cometer um suicídio coletivo. Bonito. Super saudável, sabe? Quando você tá entediado. Então, e o episódio todo é eles tentando fazer o suicídio coletivo e não conseguindo. Aí até que eles veem o Shonen Beto e começam a correr atrás do Shonen Beto. O Shonen Beto não quer atacar eles. Eles não precisam dessa salvação, cara. Saudável, hein? Então, é. O próximo e o último filme de longa-metragem, que é possivelmente um dos mais conhecidos, é o Paprika. Como eu já disse, ele foi baseado no romance do Yasutaka Tsutsui, lançado em 1993 com o mesmo nome. A história dele se trata basicamente de um grupo de pesquisadores, de psicólogos e psiquiatras, que usam um dispositivo que permite que eles consigam entrar no sonho das pessoas e registrar os sonhos das pessoas. Só que isso sai do controle quando alguns desses dispositivos desaparecem e os sonhos das pessoas começam a ser invadidos, hackeados, por assim dizer, até quando as pessoas estão acordadas. Aí elas ficam presas no estado de sonho ou, assim, a fronteira entre sonho e realidade desaparece. Eu acho que de todos os filmes, o que é mais surreal, mais doido, mais intenso, é esse. A estética dele é muito, muito forte, muito colorida, muito cheia de elementos, muito movimentada. É um filme muito rápido, que é, assim, como eu disse, é provavelmente um dos mais conhecidos por ser o mais recente, talvez. É um filme meio assustador também. A história gira principalmente ao redor da doutora Tsuko Chiba, que é uma das líderes desse instituto que desenvolveu essa pesquisa, e que usa esse dispositivo, que é o DC Mini, pra entrar no sonho dos seus pacientes e tentar entender eles e tentar ajudar eles a resolver seus problemas. E nós temos a Paprika, que é o alter ego dela. A Paprika, ela é justamente a imagem dela no mundo dos sonhos. E é a partir dessa persona dela que ela consegue atingir as pessoas. Nós temos também um outro personagem, é o detetive Kanakawa, que ele é um dos clientes dela, que tá sendo assombrado por um sonho dele, e muito ansioso, à beira da neurose, e a Paprika tá ajudando ele a tentar entender a raiz do sonho dele. Aí nós temos alguns outros personagens, temos as outras pessoas que trabalham com ele. E todo o filme, ele se passa justamente nesse limiar entre o que é real e o que não é, o que é sonho e o que não é. Chega uma hora em que as fronteiras desaparecem completamente. É um filme bem bizarro, bizarro na melhor forma possível. A influência dele em outros filmes é óbvia. Teve uma cena em que, assim, quando você assistir, vai ter uma cena que você vai parar e vai falar assim: ah, isso aqui parece a Origem. É igualzinho a Origem. Isso não é, entendeu? Não é por coincidência, de maneira nenhuma. Não. Como eu disse antes, a influência que o trabalho do Satoshi Kon teve pra vários cineastas é muito forte. E quando vocês assistirem a Origem, vocês vão reconhecer, assim, tanto em temática, quanto em imagens mesmo, em identidade visual, tem coisas muito parecidas. É um filme excelente. Paprika é um pouco mais colorido, né? É assim, mas é intencionalmente mais colorido, porque por ele se passar muito na dimensão dos sonhos, ele passa essa coisa de cores berrantes e pra deixar ainda mais bizarro, sabe? É intencional. O Paprika, ele tem a investigação policial. alguém roubou a máquina, precisa ser investigado. Eles entram no mundo dos sonhos, em que tem um sistema que liga os sonhos, né, das pessoas que vão sofrer esse tratamento. Então, invadindo o sonho dessa pessoa ou dessa outra pessoa, você pode coletar pistas. E você tem uma ideia de quem pode ser esse cara também, né? O grande cara que roubou a máquina. Então, você vai tentar, por meio do sistema de máquinas de sonho, você tentar chegar no sonho do cidadão, né? E você vai juntando mais informações. E isso, você entra no mundo maluco, que é um sonho, você não tem a noção de física e tal. A física muda totalmente, né? Você não pode usar noções comuns, né? Então, você vai alternando muita coisa. Você vai invadindo dimensões, invadindo sonhos. Atravessando barreiras, né? Saindo da TV, que nem no Digimon. Exatamente. E também tem aquele momento que você não sabe se você tá dentro de um sonho ou se você está no mundo real ou você ainda tá preso num sonho, né? Esse sonho... Ou se o mundo real virou um sonho, ou se o sonho tá no mundo real. É uma confusão. Ou se você tá num sonho dentro de um sonho, você tá num nível de camadas mais profundas do sonho também, que o tempo muda também dentro do sonho, etc. É, no final pode ser tudo só um esquizofrênico pensando alguma coisa, pode, né? Pode ser também, como o Adri falou, um grande Tolkien, né? Eu acho que é, tipo, o Tolkien vai parar de tirar. Não sei, né? Tem uma relação disso. E aí a gente vê essa personagem, a doutora, com seu alter ego, a Páprica, tentando ajudar e resolver as pessoas, né? Tem algumas mensagens interessantes, tipo a personificação da mulher, a Páprica, ela consegue ser mais desenvolta, né? Falando com as pessoas, no sonho, como esse alter ego. Enquanto você vê no mundo real, ela tá ali muito séria, muito quieta, muito calma, muito racional demais. E a Páprica, não, ela é mais solta, né? E aí você vê como também as pessoas acabam se interessando mais pela Páprica também, assim. É quem é essa Páprica também, né? Afinal de contas, é uma lenda? É uma história? Quem que é? Ela tá usando uma máquina que não poderia usar, uma máquina ilegal pra tratamento de pessoas. Como que deixaram isso acontecer, né? E na verdade é uma doutora séria que está fazendo isso. É interessante também. Aqui também é legal a gente falar, assim como em outros filmes, a ideia da linguagem cinematográfica aparece. O filme trata sobre cinema também. O cinema, ele é uma parte, é um elemento que vai ajudar a contar a história. É bem interessante. Como o cinema é uma grande plataforma de mostrar imagens do imaginário popular, eu acho que é bem adequado escolherem ele como um símbolo para os sonhos, como aparecem nos filmes na filmografia do Satoshi Kon como um todo. É assim, é em menor escala que o Millennium Actress, mas tá lá. Tá lá e a gente consegue ver. E só pra constar, no papo que você também tem os caras sorrindo e caindo. Tem. Verdade. Eu fiquei assim, gente, por quê? Por quê? Próxima obra, bem curtinha, é o Good Morning, né, de 2008. O Good Morning, a gente já falou, né, que ele vem junto de um pacote de episódios bem curtinhos passados na NHK, o Anikuri. São 15 episódios de cerca de um minuto, e o Satoshi Kon fez o Ohayo, né, o inglês Good Morning, bom dia. Foi a último desenho, né, do Anikuri, e é uma história bem levezinha, né, sobre uma pessoa acordando, dando bom dia e tal, né. As várias coisas que ela faz. Isso. Na rotina dela, às vezes ela primeiro vai no banheiro, às vezes ela primeiro vai comer, então. E vai ficando várias sombras, é uma loucurinha, mas é legal. É uma história bem curtinha, Anikuri, um minuto, mais ou menos. Isso às vezes é um desafio também, em um minuto. Isso é muito mais desafio do que fazer uma longa-metragem. Pois é, contar em um minuto uma história com começo, meio e fim, porra, passar mensagem, imagina, né? Isso é muito mais complicado. Eu imagino mesmo, porra. Então tem muitas outras obras, dá pra achar no YouTube facilmente. E detalhe, ele passou essas obras todas sem vocal. É verdade, né? Que é mais difícil ainda. É verdade. Fazer uma história sem fala. A gente tem aí um duplo desafio aí. Então, dá pra achar facilmente no YouTube isso aí com todos os episódios. Tem link na postagem também. Com todas essas animações do Anikuri. E a última é essa do Satoshi Kon. Bom dia, Ohayo. E o último aqui da listinha é justamente aquele que não saiu, o Dream Machine, da Paralisado, e que a gente já falou anteriormente. Uhum, sim. De acordo com o diretor, a ideia do filme é basicamente ser um road movie de robôs. Os personagens são robozinhos, então eu acho que isso seria um filme muito fofo, mas... Será que... Eu quero acreditar que sim. Robôs sonham com ovelhas elétricas, é isso? Não, deve... Eu acho que encaixa aqui, porque a maior coisa tem a ver com a coisa do real não, e do irreal? Deve ser igual aqueles desenhos cartoons 3D, sabe? Robôs, né? Por exemplo. Eu acho que teria potencial. Eu quero acreditar que esse filme ainda vai sair. Mas... informações, né, que o... quem que disse aqui foi o chefe da Madhouse na época. Tinha de 600 shots prontos de 1.500 que deveriam ser animados, né? Então... tá aí, ó. Já tem alguma coisinha, né? Teve problemas, né, com a paralisação, né, por causa da morte do Satoshi Kon. Ele parou, né? Morte não, assim. Ele já tinha parado antes, quando ele descobriu, né, esse câncer. Parou de vez. Não quero mais mexer nisso. Vou ficar com a minha família. Aí ele morreu. A Madhouse anunciou que... é, no máximo, ele deve ter completado o roteiro, se ele já não tivesse pronto. E algumas coisas na animação que já deviam ter começado, né? É, assim, né? Não, eu tô falando, no máximo ele completou o roteiro de casa, sabe? E aí, Madhouse parou, tentou continuar, tá tentando levantar dinheiro, fundos, né, pra poder continuar, mas também tá esbarrando na questão de que não tem um diretor à altura pra essa obra, né, tentar pegar as ideias do Satoshi Kon e dar sequência. Essa é a principal dificuldade. Bem, a gente falou bastante, a gente colocou um pouco sobre o que nós pensamos de cada filme, uma análise que a gente fez deles, então as nossas considerações finais vão ser bem curtinhas. Eu vou pedir pra cada um de vocês fale o seu filme preferido e dê um arremate que foi dito aqui e acrescente alguma coisa. Jim, por favor? Bem, eu acho que eu já falei bastante nesse cast. Eu acho que eu já impus bastante a minha opinião ao longo do cast, né? E em minha interpretação pessoal de muitos aspectos da obra, porque a obra dele é extremamente interpretativa, né? Então eu acho que só vou falar aqui que eu acho que o meu filme predileto, minhas obras prediletas dele, das que eu conheço, né? Das que são possíveis encontrar, eu fico muito entre o Millennium Actress, porque é fenomenal toda a direção de arte, todo... você tem que pensar muito fora da caixa pra fazer um trabalho daquele jeito e ficar bem feito, sabe? E eu vou também ficar entre ele e o Paranoia Gente, porque querendo ou não, o Paranoia Gente, ele tem uma vantagem sobre as outras obras de forma geral, questão do mangá, obviamente, dele, é que ele teve mais tempo de desenvolver uma história, ele teve mais opções, mais... liberdade de criar várias historinhas. E isso é muito legal também, porque se você quiser, você pode pegar e ver só o episódio da mulher que tem várias personalidades, por exemplo, que vai ser a história da mulher que tem várias personalidades, entendeu? E no final ela é atacada por um delinquente. Se você quiser, você poderia fazer isso. E isso também é fascinante, porque ele consegue fazer várias historinhas específicas que se sustenta por si só numa série, que na obra toda torna uma coisa maior, entendeu? E por isso eu fico muito dividido entre esses dois. E é isso. Bom, eu queria falar aqui do Satoshi Kon. Antes, eu só tinha visto o Tokyo Godfathers, né? Porque é uma história de Natal, que me recomendaram. Maneiro. Eu vi, gostei. História, mensagem. E extremamente famoso, né? Isso. É legal, né? E é bem famoso no Ocidente também. Também, né? Sim, uma história de Natal. É um dos poucos animes exclusivamente de Natal que eu me lembro, cara. Porque os outros que falam, assim, de Natal, é um episódio especial de Natal, alguma coisa assim, né? O único exclusivamente de Natal, acho que é um dos poucos que eu me lembro. Tokyo Godfathers, é legal, é engraçado. E eu tinha visto também o Paranoia Gente, o Jim recomendou bastante. Primeira vez que eu vi, eu não tinha entendido alguma coisa. Revi de novo pra esse podcast, deu pra aproveitar mais, entendi, legal até. Tenho minhas ressalvas, mas eu acho ele legal. Eu acabei vendo recentemente pra essa gravação o Perfect Blue, Millennium Actress e o Paprika, cara. E gostei também de todos. Então, é difícil de dizer qual é o que eu mais gosto do Satoshi Kon, cara, porque eu gostei de praticamente todos, viu? Realmente. Mas acho que eu vou ficar com Paprika, cara, porque ele tem uma mensagem até que muito forte. Ou, assim, ele tem uma animação muito boa, ele tem uma história bem marcante até, ele tem umas coisas que acontecem que você fica gravado na sua memória. E eu gostei muito bastante da ação que tá acontecendo, e eu gostei das referências também, né? Você vai encontrando, né? Inception pegou uma referência ali, mas é complexo, uma história bem complexa, e que é bom, e todo mundo elogia também, né? E eu acho que tem que ser visto. Paprika é um dos maiores filmes mesmo, cara, desse cara, Satoshi Kon, tem que ser visto. Como eu disse, eu já também falei bastante, eu gosto muito da obra dele, é uma obra que apesar de não tão extensa quanto de outros diretores que a gente falou aqui, ela é extremamente rica, ela é extremamente viva, ela é cheia de... são filmes curtos, mas cheios de personalidade, cheios de nuances, cheios de profundidade. O meu favorito, como eu disse, é o Millennium Actress, porque ele... sou soube misturar de uma forma muito sutil e muito assim, sem grandes esbarrões, sumir com a barreira entre realidade e memória e cinema. E assim, soube contar uma história muito épica na forma de várias pequenas histórias. Eu achei isso muito legal. O Paprika também é um filme riquíssimo. O Perfect Blue, ele é baita tapa na cara, é um filme muito importante. Eu acho que o Perfect Blue é um filme, é uma crítica muito importante. E o Talk Godfathers é uma gracinha. Fazendo as ressalvas que eu já fiz, que eu ainda tô pra formar uma opinião sobre isso, mas o Talk Godfathers, ele é um filme com todas as temáticas pesadas que ele trabalhou nos outros filmes. O Talk Godfathers, ele trabalhou uma coisa muito mais singela e muito mais bonita e muito mais feliz. Então, pra quem se interessa por cinema de animação, Satoshi Kon é bibliografia básica. É um diretor que a gente precisa conhecer, que a gente precisa apreciar, e o trabalho dele é muito rico. E tem muita coisa que a gente ainda pode enxergar e debater e ver neles, que com várias interpretações possíveis, e que eu tenho certeza que vai ainda permanecer por muito tempo, como legado de um grande diretor. Bem, por hoje é isso. Obrigada por terem escutado. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários. E até mais, gente. Tchau, tchau. Beijos. Falou. Tchau, tchau. Do you see the light ahead? Do you see the light ahead? Will you face the night ahead? Will you face the night ahead? So far away, so far away, shining ray forever, so far away, rising. So far away, so far away, find the way forever, so far away, awaiting. Don't come all you want to me. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Que é o Jim, olá. Olá. Como vocês estão? Muito bem. Começando aqueles recadinhos de sempre, né? Pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via sei lá onde, não faço ideia. Acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E para participar do nosso podcast através da leitura de e-mails, você pode mandar seu e-mail para o contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a gente no Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos a nossa rede do Pássaro Azul, o Twitter, que é o @projetoxpodcast. Recados. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 9 de Tales of Sirius, parte 1, né? Sim. De Adri, chamou a Ana pra gravarem um pequeno expresso ali pra falar sobre a introdução. É o início, né? Do Tales of, né? Um monte de jogos. E como o nome mesmo sugere, né? É a parte 1, vai ter mais. Então, com certeza. Aí é aquela coisa, é só a introdução mesmo. E além dele, a gente também tem a playlist número 79, que é o Insert Songs de Animes, parte 1 também. Um monte de músicas legais que tocam dentro de anime, não são músicas de openings nem de endings, tá? Sim. Vamos lá, e-mails. O primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ, e ele fala assim: gostei do Express do Little Witch Academy. Eu já conhecia, mas estou no aguardo do anime. Sobre o Punho de Ferro, tem dragões e dragões legais. Uhum. E... eu não manjo nada de Punho de Ferro. Eu só sei que ele gosta de bater nas pessoas. É, fim. E eu suponho que ele tenha um punho de ferro. Ah, é. Ele tem uma mão que brilha. E luta com Gifu. Pô, isso não é ferro, mano. É perlim-pim-pim. Vai ser punho de fada. E você acha que o Homem de Ferro, a armadura dele é de ferro? É nada. É de aço, cara. Outras ligas também. É, mas no original era de ferro. É que tá. É, mas faz tempo esse negócio. Podia atualizar o nome dele agora. Não, porque daí dá problema de Homem de Aço. Ai, ai. Dá problema de direitos. E isso é que importa. O personagem sempre foi pequeno em meio aos outros personagem do universo Marvel. Talvez a série traga um herói para um mainstream. É, quem sabe? Quem sabe? Vai chamar quem atenção. Sabe, vai chamar atenção. Eu só espero que ele não use aquele traje amarelo e verde dele. Putz, não faça isso. E com a bandana na cabeça. Ai, ai. Puta, a bandana é fenomenal. É, né? Na real, eu acho que eu aceitaria a bandana. Só a bandana. Uma roupa normal e a bandana, tá ligado? E ele pergunta assim, quando terá o Projeto X de Projeto X? Ok. Cara, é uma pergunta muito válida. Eu nunca vi esse filme ainda. Eu sei que existe o Projeto X, esse filme. filme, mas eu não vi ainda. Você não vai gostar, sei. Eu sei que fala de uns caras curtindo uma festa aí, né? Não, não é que eles curtem uma festa. Eles dão uma festa, pelo que eu lembro, que eu vi é baseado em fatos reais, tá? E eles dão uma festa e a festa sai de controle. Nossa, imagina. E, tipo, sai de controle no nível o quarteirão é destruído. Nossa senhora. Tipo, tem uma cena lá que o carro vai parar dentro da piscina, saca? O helicóptero da polícia filmando a zona que tá acontecendo. É nesse nível. Que loucura. Enfim, é né? É loucura. Então, você viu, né, Rafael HQ? Eu acho que não vai ter esse podcast. É bem provável. Mas valeu pelo seu e-mail. Valeu. O próximo e último e-mail é do Rodrigo Mendes Mesquita. Olá a todos. Fiquei muito feliz com a leitura de meu e-mail ao vivo. Isso só realça o valor de vocês como pessoas. E-mail ao vivo? Eu não lembro. A gente fez uma leitura de e-mail ao não, vivo? Ah, ele eu gostou não lembro de... ao vivo assim, né? Entre aspas. Pô. Pô, essa é uma ideia legal, cara. A gente devia fazer uma leitura de e-mail ao vivo um dia pra ver o que rola. A gente abre um hangout, né? Alguma é, coisa assim. Ou será que ia ser legal? Vamos tentar fazer isso um dia? Assim? Se tiver gente acordado ainda nesse horário. Não, aí a gente faz mais cedo, né? Pode ser, é uma boa. Pô, isso é uma meta pra ano que vem, hein? É válido. Ó, vamos ver o que o pessoal acha. Vamos ver se o pessoal aprova nessa ideia, os ouvintes. Até porque se tiver uma leitura de e-mail com hangout, dá até pra ler de vez em quando alguns comentários, né? Também, né? Bom, vamos ver. Vou deixar pros ouvintes essa vamos ideia, ver, né? Vamos ver. Continuando aqui, como agora finalmente atingi o fim da linha, gostaria de comentar sobre o podcast e sobre o TCC. Eu também passei por isso 3 vezes, faculdade, mestrado e doutorado, meu Deus. Olha só. Pior é que eu tive que encarar tudo isso sozinho, pois na FATEC não aceita duplas, lá individual. O pior para mim foi o mestrado, que há 6 meses da defesa eu perdi 30 quilos. Cacete! Pô, isso é bom, cara. Eu queria perder 30 quilos. Mas no caso, ó, ele diz assim que ele virou um palito de 1,82m de altura com 50 quilos. Meu Deus, caramba. Esse virou um palito mesmo, viu? Onde eu fiz o mestrado e doutorado, que é no IPEN, lá em São Paulo, não se segue a ABNT, eles usam uma norma interna própria que une a ABNT com uma tal de Vancouver. Só sei que é uma loucura para cada tipo de referência, artigo, etc. Tinha uma fonte, sequência, até mesmo o mesmo uso de negrito e itálico era regulado. Caramba, viu? Vou passar por isso de novo agora, em 2017, com o TCC da minha esposa, que provavelmente vai deixar toda a parte escrita do trabalho para a minha edição. Você já sabe, né? TCC da esposa... Isso aí tá errado, cara. Isso tá errado. Mas é, né? Vai ajudar ela, né? Mas é aquela coisa. Vai fazer o TCC, ajudar a esposa, se preparar pra muito estresse, muito nervosismo... Sim. Um monte de momentos de irritação no TCC. Ah. Bom, ele conhece essa história toda, bom. Bom, conforme recomendado, passei a ouvir as playlists de vocês e, como bom maratonista, comecei da primeira e irei comentar sobre elas quando chegar na última. Escuta também o Expresso Cast, por favor. É, outra recomendação. Começa a ver o Expresso Cast, ainda tá com numeração pequenininha. E rapidinho também. Bom, mas abraços, o Rodrigo. Ô, Rodrigo, muito obrigado por ter mandado e-mail pra gente. Que legal. Cara, boa sorte no TCC da esposa, viu? E aqui a gente vai mandar um abraço rapidinho pro pessoal, que é o que comentou, basicamente, né? Isso. Que é o The One, o Rafael Taira, o Nego do Café, que é o melhor nick, uhum. A Jéssica Pinheiros e o Francisco das Chagas. Pois é, galera, já tá acabando o ano, o próximo podcast principal que vocês vão escutar agora vai ser só o último do ano agora, então aguardem. É, aguardem, e falando que essa aqui é a última leitura de e-mails antes do Natal, né? Isso. Então, a toda a staff, gostaria de desejar muito, mas um muito feliz Natal, e um feliz ano novo também, né, já pra garantir. Pois é, falou galera, e feliz Natal, muito peru pra vocês, muito panetone, sei lá. Isso aí. Vamos parar com as piadinhas, chega, né? Bom, enfim. É isso aí, não seja tiozão, né? Falou, e lembrando que semana que vem vai ter Expresso Cast, sim, senhor, viu, galera? Então, aguardem. Falou, galera. Tchau, tchau.